vez que eu te vi, o meu coração se apaixonou. Um sentimento lindo aconteceu em mim. Era o despertar do amor. Os teus olhos tão azuis, da cor do céu, da cor. Agora você diz que acabou. Eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Eu estou tão sozinho, sem seus beijos, meu bem.